Eu bebo pra tentar esquecer, todos que se foram vou logo fumar um pra não ficar na bad. As minas querem foto, bicho, o preto tá famoso. Eu tô trajado de Nike, original gangsta chef. Acho que eu não sei fazer, mano, você tá fudido. Minha tropa é um quilo, sempre pronta pro serviço. Tu pensa que eu não sei fazer, mano, você tá no iludido. Vacilou, vai pro valor, nós não brinca de ser bandido. Assina embaixo, anota a placa, é um clássico. Um quilo, fala é fácil, então faz o que eu faço. Eu duvido, é que eu vivo o plano do século. Reze sempre peco, corre nunca espero. Morro, mas sou eterno, sonho segue vivo. Tomando de assalto cada metro quadrado. De cria, beck aceso e todo S cifrado. Ferez em SC. Tá tranquilo, cês não vê o trabalho pra chegar aqui, mas querem o lugar do 2P. Tá fudido, vivo sem tempo pra ser perdido. Sempre 10 passos à frente do inimigo. Um quilo é só quem é. Sigo brindando veneno, papo de bandido. Quem não entende fica presemplo. Quantas chances você precisa? Quantas vidas você tem? Um quilo assinado na parede da eternidade. Essa foi mais uma pra mostrar pro que vem. Quantas chances você precisa? Quantas vidas você tem? Um quilo assinado na parede da eternidade. Essa foi mais uma pra mostrar que nós estamos na sua. Eu bronquei com Pelé pra ver, é um prazer dizer que eu assino. Numa dose pra te entorpecer, já disse xamã que sou bom de dar um quilo. Esses caras é uma praga, mistura da classe raro. Anda do tanque, bengala num funk, junk, tanque, flow. A gata quer pagar pra ver, vi a vida que eu vivo. E para de sonhar pra fazer e não procurar motivo. Vamos atravessar a fronteira, nosso mínimo é ter tudo. Cúmulo da paciência, vomitar por um canudo. Vai bater de frente, cuzão, para e pense, tem 12 no pente. E os 30 na contenção, nem nós nem a gente. Futuro e presente, um que lê a lente, que estende a sua visão. Só na levada mais louca, prima, sente a brisa, olha a vista que eu preparei pra nós dois no rolê no meu carro. A noite tá tensa, os cana encharca aí. Mesmo assim vamos brindar o futuro rico. É muito tempo a consequência de um trabalho lindo. Cê não sabe quanto tempo ainda eu tenho vivo. Vamos viver só mais um dia como um infinito. Filma nós, olha nós, nega, depois. Sente a voz, sua voz, fino de dois. Ou só mais, aprenda mais, primo. Faça a diferença, eu quero ser rico. Desde menor aprendi a dar o papo reto. Aprendi também que quem persiste sempre alcança. Já vi muita maldade, atravessei muito deserto. Hoje eu só quero sossego, espero que tudo dê certo. É que aqui desafeto é mato, terra de ego mata, terra de cego. Só sai são e salvo quem tem precisão no alvo. Saiba andar nas sombras porque muita luz cega. Só você sabe o peso da cruz que carrega. Que o sistema faz lavagem cerebral, pra que você nunca descubra o seu potencial. E eu tô fora do padrão, sou mais um pagão, comprando uma história que eles nunca pagarão. Quantas chances você precisa? Quantas vidas você tem? Um quilo assinado na parede da eternidade. Essa foi mais uma pra mostrar pro que vem. Quantas chances você precisa? Quantas vidas você tem? Um quilo assinado na parede da eternidade. Essa foi mais uma pra mostrar que nós estamos na sua frente. Vê de volta o que acontece, tanto tempo passou. Resolve a conta antes que todo o meu tempo passe. Veja e volta o que acontece, quanto tempo passou. Resolve a conta antes que todo o meu tempo passe. O que me prende, o que te governa, o que te liberta, o que fecha minha cela. Não sei se perdi a chave dela. Numa folha qualquer eu pinto aquarela. Engraçado é que nunca entende, sempre está com as mãos amarelas. Meus dedos amarelos combinam perfeitamente com areia, água salgada, bermuda, par de chinelos. Benza a Deus que bunda brasileira, gostosa. Um dia eu levo ela pra jantar na Bienal do Livro. E se meu senso crítico não der as caras, eu quisesse me importar apenas com a poesia. E se minha poesia não desse as caras, e hoje eu quisesse me importar apenas com meu senso crítico, nunca não vou ter o que escrever. Se tiver um problema, que dificulta, escrevo sobre esse problema. Odeio quando eu falo, você fala, todo mundo fala e ninguém percebe a beleza do poema. Quantas chances você precisa? Quantas vidas você tem? Um quilo assinado na parede da eternidade. Essa foi mais uma pra mostrar pro que vem. Quantas chances você precisa? Quantas vidas você tem? Um quilo assinado na parede da eternidade. Essa foi mais uma pra mostrar que nós estamos na sua frente.